Bono 606 irá dar passagem ao Boeing da Europa e após o mesmo vai prosseguir em frente Índia para o 02. Torre Salvador, Varilog 9875, Pascal, autorização de pushback acionamento. Autorizado, Relog 9875, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, chamarei para o táxi, Varilog 9875. 714 on the ground at 02, taxi via Alpha, call me before Juliet. Taxi via Alpha, call you before Juliet, go 1714. No livre pouso, pistão no zero, vento 1110 graus, 4 nós. Livre pouso na 10, graço, 91. Está embaixo travado, é 5716. 5716, 2 milhas para o externo, torre 1-1-8, décimo 95. Torre o quê? 1-1-8, décimo 95. 1895, muito obrigado. Cidadão, muito boa noite, Web 5716, embaixo travado. 5716, boa noite, número 2 na aproximação, continua, aguarda, pista livre. Aguardando, Web 5716. Continue taxi via Juliet Gate 05. Via Juliet spot number 5, go 1714. Jornal, repórter laser, parte de laser na final curta. Copiado 3891, não grata pela informação. Site no meio atento a possível laser aí na curtíssima final. Muito obrigado, senhor. Salvador, Europa 084, fully ready, holding point 1 second. Roger that, hold position, Europa 084. Então, 3891 no solo 06, libera a direita, ao livrar, mantenha a minha escuta prosseguindo o táxi via Alfa e reportando antes da Juliette. Direita, continua com a senhora, reporta antes da Juliette via Alfa, 91. Webjet 5716, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 5 nós. Livre pouso, Web 5716. Salvador, algum 896, boa noite. Dono 896, desça até o nível de voo 050. A chegada é a Mari, aciona a identificação. Identificou na Mari, descendo para 050, algum 896. Afirmativo, no 806, direto em TAP. Clear 9-1-8, runway 10, eu posso ir fora. Nosso meu controle. Confirmando, você com 896, instrução de WhatsApp. Afirmo, direto em TAP com 1896. Direto em TAP com 896. Webjet 5899, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. 2014, reportará estabilizado, 5899. Mantenha a velocidade, 5899. Autorizado. Obrigado. Controle por o voo 1805. 1805, acelera a indicação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 060. 060, voo 1805. Bom dia. Europa 084 clear for takeoff runway 10, wind 120 degrees 4 knots. Clear for takeoff runway 10, Europa 084. Golo 805 ainda está restrito a 250 nós. 250 nós, 1805. Ao número 3 inicialmente na aproximação. 7. Airbus 084 airborne at 09 and call Salvador departure control frequency 19.8. We departure 119.8, Europa 084, obrigado, 18. Boa noite. Sol, boa noite, this is Europa 084. Europa 084, comfort level 330, book a departure, radar contact on departure. Climbing 330, book a departure, Europa 084. Salvador, boa noite, é o Gona 330. Está passando 200 para 190. Cliente da Alfa. Gona 330, acione identificação, desça até o nível de voo 070, chegada é a Mari. 070 autorizado, chegada a Mari, 1330. Curitiba. Zulu November Salvador, informe a altitude que está mantendo. Desça em condições visuais até o nível de voo 025, inicialmente Eco Zulu November. Desça até o nível de voo 050. 050, volume 805. 05, direto à posição ITAP da presente. Direto ITAP, volume 805. 06, prossiga até 2000 pés de aporte estabilizado. Até 2000, chamarei estabilizado, 896. 5899, torre agora, no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Gol 330, desça até o nível de voo 060. 060, 1330. Continua a aproximação. Tem livre pouso, pista 10, vento 10 graus, 4 nós. Informe quando o trem estiver baixo e travado. Ciente, pouso autorizado, está baixado e travado. Europa 084, contact now Recife Center, 125.45, backup 126.85. 125.45, backup 126.45, Europa 084, boa noite. Boa. 1805, desça para 3.000 pés, 1805. 1805 para 3.000 pés. Gol 1330, direto à posição ITAP. ITAP 1330. Indecida até o nível de voo 050, 1330. 050, autorizado, 1330. por Torres, Salvador, Barilog 9875, no pátio de carga. Tem um pequeno probleminha aqui de comissaria, agora sim, estamos todos a pushback e acionamento. Solicito pushback e acionamento. Barilog está autorizado, chame táxi. Ok, chamarei táxi, Barilog 9875. O 905 prossegue até 2000 pés, aposta estabilizado, autorizado final. Ciente, informará quanto estabilizado. O Gol no 896 agora para a Torre, no 8 decimal 95. 895. Em Salvador, o Gol 896 estabilizado, aliás. No 896, continua em aproximação, aguarde vista livre. Eco Zulu November vai voar direto à prova da rotatória, em descida para 1.000 pés, ajustado no 0.14, Eco Zulu November. Se possível, mantenha essa velocidade até mais próximo da posição rotatória, correção da rotatória. Uno 330, prossiga para 3.000 pés, ajustado no 0.14. 3.000, Uno 330. Atento ao V-Log, que já está iniciando o pushback no pátio. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao V-Log, uma boa noite, 5899. Confirme que chamou a torre, confirme. É o TAN 3226, atento da Alfa. TAN 3226, um minuto só para copiar, Natal, 370. Gol no 896, tem livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 5 nós. Pouso autorizado no 896. Três, dois, dois, meio autorizado, Natal, 370, via. Upper Zulu, 10, decola 10, curva à esquerda, saída pouca, transição zipar. O controle de Salvador opera em 119, decimal 8. Aciona 5443 no transponder, coteje. Autorizado para Natal, nível 370, via Upper Zulu, 10. Decola 10 com curva à esquerda, na saída pouca, zipar. 1998 é o controle, 5443 no transponder, tá, 3226. Correto, TAN 3226, quando pronto, chame pushback, acionamento, informe o gate. Gate 7, reportará. Utilizando o Gol 1805. Zero cinco, torre no 8, décimo 95. 895. O 330 pode manter a proa 050. Vim para o controle. Se um 330 pode manter a proa 050 até a interceptação do localizador. Zero cinco zero, autorizado. Obrigado. Sim, escute a aproximação, aguarde pista livre. Quente. 896, solo aos 22, livre à direita. Ao livrar, mantenha a minha escuta prosseguindo o táxi via Alfa e reportando antes da Juliette. Tá autorizado via Alfa, vai informar antes da Juliette, o 896. Vento 05, vento 110 graus, 5 nós, livre pouso, pista 10. 7, poderia confirmar o vento, por gentileza? Confirmo, 110 graus, 5 nós. 7, igual 805. Pare Glock 9875 para o táxi com 2 a bordo, 4 horas e 42 minutos, alterna Galeão. Táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera, me chame pronto, VLOG 9875. Juliette Alfa, ponto de espera, chama pronto, VLOG 9875. Gol no 994, boa noite para Maceió, temos aprovado 350, copia? Copia. Autorizado 350 Maceió, via Perusca 58, decola 10. A curva é à esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle de Salvador, opera em 119, decimal 8. Aciona 5447 no transponder, coteje. Autorizado 350, Upper Whisky 58, dá 10. Após decolagem à esquerda, Puca Aru, 119.8 é o controle, 5447 é o transporte do voo 994. Correto, voo 994, quando pronto, chama em puxa estacionamento no 06. Vamos chamar agora puxa estacionamento no 06, eu vou 1994. Gol no 896, ingressa via Juliette para o 03. Juliette para o 03, 896. Varilog 9875, aproximando-se do ponto de espera 10, pronto. Copiado, VLOG, mantém o ponto de espera. Pode manter ponto de espera, Varilog 9875. Gol no 805, solo 25, livre à direita, ao livrar, mantenha a minha escuta, prosseguindo o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Então, reportando para a Juliette, com o 905, acho que acabou reportando a instrução da aeronave, desculpa aí. Torre Salvador, boa noite, ao gol no 330, estabilizado sinal da 10, passado e travado, passando no externo. 1330, sente-se livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 5 nós. Livre pouso, 1330. Estacionamento no portão 07, é o TAN 3226. TAN 3226 no 07 irá aguardar. Após o Boeing da Gol ingressar para o 8, iremos autorizar. Coordene com a equipe de solo. Estimativa, após a passagem do Boeing para o 08, está autorizado. Chamará para o táxi, TAN 3226. Gol no 805, agilizando, prossegue via Juliette para o 08. Afirmativo, Juliette para 08, gol no 805. VLOG 9875, irá observar o pouso do Boeing da Gol e após a passagem do mesmo, a linha mantém pistão no 0. Positivo, após o pouso da CVT da Gol, a linha e mantém no 0, vai VLOG 9875. Identificação, chegada a Mari, direto à posição ITAP. Identificou na Mari, voando na posição ITAP, web 5809 até o 050. Eco Zulu November, reporte quando visual com campo. Reportará visual, November. Confirme? Reportará quando visual. Gente. Zulu November, agora com a torre para ingresso no circuito de tráfego 118, decimal 95. 1295, November, boa noite. Boa noite. Escuta pela Alfa, vai reportar 2.1330. Confirmando, tem livre pushback acionamento no 07, após a passagem do Boeing da Gol. Me chame para o táxi. Oi, boa noite, Zulu November. Zulu November, final 17, está autorizado, chame 3 milhas fora. 3 milhas fora, November. Vlog 98, 75, vento no 10 graus, 5 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, pista 10, vai log 98, 75. .09, autorizado 2.000 pés, final ILS X-Way, reporte estabilizado, ajuste no 0.04. 2.000 pés, autorizado ILS X-Way, vai reportar estabilizado, 1.0.1.4 é o ajuste, Webjet 5809. .330 irá aguardar, antes da Juliette.